Afirmo. Quem chamou? Da 320 na posição 9, informação Eco para convite pronto para convite. Um minutinho, 320. Zerando, cópia. Cópia 3201. Sim, 360, uniforme Zulu 16. Decolada pista 10, primeira curva direita. Saída da El, lei da Pazela Bridge. Controle 120, decimal 8. Transponda 5051. Na 360, com pinta, Zulu 16. Decolando 0, curva direita da El, lei da Pazela Bridge. 1208-545-3201. Responda, é o 5051. Chame para a pushback acionar 3201. 5051, chame para a pushback acionar 3201. Colar 73 no solo 31. TECX Alfa, Kilo, Pátio 3. E chame 1234, por favor. Alfa Yankee X, na velocidade principal. Mostra término, Alfa Yankee X. Gente, obrigado. 9, puxa direcionamento para 3209. Obrigado, senhor taxista. Chama aqui, autorizado o pushback, acionar, chama o taxi 3201. Chama o taxi 5, todo autorizado, pista 1-0, retorno 60 graus, 5 canais. Repouso 1-0, 995. Taxa 3201 com 103, 3 horas e 10, Serra Bravo, Quilo Papa. 3201 no táxi de Índia, aqui Negão, na 012, a forte pronta no ponto de espera. E a Índia, na 012, a primeira próxima espera, 3201. Siga. 005, João. Direcionamento, só um minutinho para copa, é com o 90. Euro 995, seu solo Fus 41, taxi de Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, para 05. Salvador, boa noite, 04. Passou externo. Baixado, checado. 04, pouso autorizado, pista no zero, vento 150 graus, 7 metros. Livre pouso na 10, boa noite, 04. Eco do November, a radial de saída é a 317, não é isso? E o vento 160 graus com 5 nós, prefere decolar da 17 ou da 35, a saída será a Momo. Barreiras, na coluna da 35, curva à esquerda, cumpre o perfil da Momo, segue na radial 300 por 60 milhas após conforme plano, plano Yankee, controle 1208, transponda 5043. Novembro, que eu mais correto. Tem livre táxi, chame na papá para ingresso. Salvador, está 3171-360 Guarulhos, bom dia. Já 3171, só um minutinho para copiar. Gente, não se escuta. Estou na curta ali, mas tem, então 3201, não. Canelli pronto, cabeceira 35, Lavender. Só confirmando após Momo na saída e após Momo, direto. É. 804, Solo 44, táxi via Alfa Juliette, Porto Nova. E Alfa Juliette, Portão 9, com 804. 3201, tempo 170 graus, 79, autorizado a decolar, pistão na zero. 3171, cópia. 3171, prossiga. Guarulhos 360, uniforme Zulu 21, saída Arbor, após Arbor Elefa. Decolando na 0, primeira curva direita, controle 1208, transporte 5054. Alta autorizado 360 Guarulhos, Pêndulo 21 Confins, direto Trive, direto Poços, decola da 10 na Arbor Elefa, 20.85054-3171. 3171 na correta, comprimento com a direita, sem parar de se baixar. Vou chamar para puxar o estacionamento, tá? 3171. November, autorizado a colar pista 35, vento 170 graus, 89. Nove. 3201, decolou os 4 meses, chamando 208. 208, 3201, meu. November decolou as 47, chama controle 1208, bom voo. 319, 1208, confirma a frequência do controle com o Zulu November? É isso mesmo, 120, decimal 8 por hoje. 120, decimal 8, é Zulu November. Muito, muito bom dia, Zulu November, decolado na sua escuta. Ainda está na frequência da torre. Tower, good morning, go 1607, established, final approach, runway 10. Bill 7, end of year, is down in Lockett. Down in Lockett. Okay. 2-4, Chilean 1-0, winds 160 degrees, 7 knots. Clear landing runway 10, go 1607. Salvador, bom dia, eu vou 17, 15, uma milha do externo, baixado e travado. 1705, bom dia, guarde pista livre, vento número 0 grau, 7 nós. Guardando pista livre, gol 1705. Estacionamento no 7-3-1-7-1. 3-1-7-1, autorizado pushback, acionar, acionar, acionar. On the ground is 5-3, thanks. Alpha Juliet, gate 4. Taxiing via Alpha Juliet, gate 2, for go 160, thank you. Section 5, pistol 0, livre pouso autorizado. Em livre pouso, go 7-5. 715, Solo 56, XI Alfa, reporte antes da Juliette. E Alfa, reporte antes da Juliette, 715. Alô, Salvador, bom dia, 5808 da web. Bom dia, 5808. Pronto, Costa, Brasília? Pronto. Brasília, autorizado, nível 360, via uniforme Luna 7. Na cola da pistão 0, primeira curva à direita. Saída agora, pôs agora left. Controle 19, corrigindo 120, decimal 8. Responda 5064. Copiado, Brasília 360, primeiro aerovia, 7 ponto 90, curva direita, Skydark Force, não é EFA, 208, é o controle com 5064, um transponder pro web, 5808 final. Web 5808, porém a informação é a Fox, Rússia, e mantém a meta, eu mando para o Skydark. Gente da Fox, eu acho que é, tá freado. Taxi 3171, 95 a bordo da Leão, 4 horas e 10. Leão 71, táxi à Índia, ajuste 1012, reporte no ponto de espera próximo. Ponto para próximo. São 3 horas e 10 de autonomia?